bateu, coração bateu, ele bate mais forte que eu. Coração bateu, coração bateu, coração bateu, ele bate mais forte que eu. O bicho que mata o homem mora debaixo do peito, não tem perna, não tem braço, quando ama não tem jeito. Ele é bem redondinho, no feitio de maçã, quando deita com saudade, não dorme até de manhã. Coração bateu, e coração bateu, coração bateu, ele bate mais forte que eu. Forte que eu. Quem quer bem dormir na rua, na porta do seu amor, da calçada faz a cama, do sereno cobertor. Coração bateu, e coração bateu, coração bateu, ele bate mais forte que eu. Coração bateu, coração bateu, coração bateu, ele bate mais forte que eu. O bicho que mata o homem mora debaixo do peito, não tem perna, não tem braço, quando ama não tem jeito. Ele é bem redondinho, no feitio de maçã, quando deita com saudade, não dorme até de manhã. Coração bateu, e coração bateu, coração bateu, ele bate mais forte que eu. Coração bateu, coração bateu, coração bateu, ele bate mais forte que eu. Quem quer bem dormir na rua, na porta do seu amor, da calçada faz a cama, do sereno cobertor. E coração bateu, coração bateu, coração bateu, ele bate mais forte que eu. Coração